que o papai já vai pro palco. Ao contrário que cê senta, esse cê solta me fraco. Haja paciência pra ouvir se deu flow chato. Agora pede bênção, para de mamar meu saco. Yeah. Pode fazer sua maconha, cara. Vira, tá ficando cara. Olha bem pra minha cara, yeah. Lembro dos perreios, foi tão foda. Hoje eu moro no seu bairro, não é meu papai que paga, yeah. Acabou meu joy, tô no rádio com plan. Lá na minha área, ninguém é seu fã. Apanhei tanto tempo nesse corre, mano, que agora só durmo pra ser melhor amanhã. Mano, não dormi outra vez. Era só uma linha e já passou da seis. 16 status a minha fé. Rimas tão clichês, estão metendo os cachês.